das tribos, a natureza, enfim, pelos homens cegos. Muito, muito tarde a raça notará que frágil um equilíbrio que perdura sobre Gaia, nosso mundo. Nessa hora que precisamos de todo Deus que por amor na terra se manifeste para iluminar a cabeça do homem branco, do bandeirante assassino, do escravocrata, sim. Onde está o não se encontra, fica em nossa mão o destino de uma abandonada gente que sempre fiel foi do céu.